Dorothy Ashby. A voz da harpa no jazz. Um programa de Rita Continho. Harpa não é um instrumento habitual no jazz. O primeiro arpista a tocar neste género musical foi Caspar Rhythm, que viveu entre 1907 e 1941. Um instrumentista com formação clássica no Curtis Institute of Music, que tocou na Orquestra de Filadélfia e na Orquestra Sinfónica de Cincinnati, interessante também por diversas formas de música afro-americana e que adaptou a harpa para tocar jazz. Rhythm morreu jovem e a sua sucessora veio depois a ser Adele Girard, que viveu entre 1913 e 1993, arpista na Joe Marsala Band nas décadas 1930 e 1940. Gay Lothan viveu entre 1921 e 1985, foi um arpista de jazz que trabalhou em Hollywood, participando em bandas sonoras de filmes e desenhos animados. Trabalhou com Harpo, um dos irmãos Marx, em produções para rádio, cinema e televisão. Para além de Daphne Hellman, que viveu entre 1915 e 2002, Pearl Shertok, que viveu entre 1918 e 1981. Uma outra arpista a gravar jazz entre 1945 e 1953 foi Ruth Berman Harris, que viveu entre 1916 e 2013 e tinha formação clássica. No final da década de 1950, Corky Hale, nascida em 1936, apareceu em cena, tocando harpa em álbuns de Chet Baker e Ella Fitzgerald. Era principalmente uma intérprete de estúdio que mais tarde mudou para a música pop, tendo o seu impacto no jazz sido pequeno. Em 1957 surgiu no mercado discográfico um álbum intitulado The Jazz Harpist, de Dorothy Ashby. Antes de Alice Coltrane, Ashby consolidou a harpa como um instrumento convincente no jazz. Mostrou que este instrumento pesado podia obter swing. Dorothy Jean Thompson, mais conhecida como Dorothy Ashby, foi uma notável harpista de jazz norte-americana. Reconhecida como uma das mais talentosas harpistas do jazz moderno, transformou o papel da harpa no jazz, convertendo um instrumento essencialmente de acompanhamento orquestral num veículo para improvisação, capaz de interpretar bebop com a mesma expressividade de um saxofone ou de um piano. Thank you. Nasceu em 1932 em Detroit, no Michigan, onde o seu pai, Wiley Thompson, um guitarrista de jazz autodidata, frequentemente trazia para casa outros músicos de jazz. Quando jovem, ela fornecia apoio tocando piano com eles. Frequentou a Cass Technical High School, na qual, entre os seus colegas, estavam futuros talentos musicais e figuras relevantes do jazz, como Donald Byrd, Gerald Wilson e Kenny Burrell. Enquanto estava no ensino secundário, experimentou vários instrumentos, incluindo o saxofone e o contrabaixo, antes de, influenciada pelo seu pai e pelo professor de piano, interessar-se pela harpa. Instruída por Velma Frode, Ashby aprendeu o estilo clássico de tocar harpa, influenciada pelo arpista francês Carlos Salzedo. Aos 17 anos, continuou os seus estudos musicais na Wayne State University em Detroit, onde estudou piano e educação musical. Depois de se formar, começou a tocar piano no ambiente jazzístico de Detroit, embora, em 1952, tivesse eleito a harpa como instrumento principal. Os seus colegas músicos resistiram à ideia de adicionar a harpa, que eles entendiam como sendo um instrumento de música clássica, com um som delicado e etéreo, inadequado para grupos de jazz. Ashby tentou superar essa relutância com concertos gratuitos e tocando em bailes e casamentos com o seu trio. No final da década de 1950 e início de 1960, gravou com Jimmy Cobb, Ed Thigpen, Richard Davis e Frank West, entre outros. Durante a década de 1960, também teve o seu programa de rádio em Detroit, dando ocasionalmente concertos ao vivo com o seu marido, nos quais conversava com o público. Thank you.

Thank you. No início da sua carreira adulta, Ashby destacou-se pela presença em clubes de jazz e em gravações de estúdio. A sua transição do piano para a harpa foi a concretização de uma visão artística que procurava dar voz a um timbre pouco convencional no jazz. Essa nova abordagem permitiu-lhe sustentar linhas de improvisação envolventes, oscilando entre a suavidade delicada das cordas e a intensidade rítmica mais incisiva. O trio de Dorothy Ashby incluía o seu marido, John Ashby, na bateria e fazia digressões regulares pelo país. Tocou com Louis Armstrong e Woody Herman, entre outros. O seu primeiro LP de jazz, The Jazz Harpist, foi gravado pela Region Records em 1957, com Frank West na flauta, Eddie Jones e Wendell Marshall no baixo e Ed Thiepen na bateria. No ano seguinte publicou Hip Harp para a editora Prestige, com Frank West na flauta, Herman Wright no baixo e Art Taylor na bateria, e In a Minor Groove, com Frank West na flauta, Herman Wright no baixo e Ron Haynes na bateria. Em 1962, Ashby ganhou o prémio de críticos e leitores da revista Downbeat como melhor intérprete de jazz. Nos anos 60, ela e o marido formaram um grupo teatral em Detroit que produzia peças com temas relevantes para a comunidade negra. O grupo tinha vários nomes, sendo o mais comum The Ashby Players. Muitas dessas produções eram musicais, com John e Dorothy trabalhando a música e os textos, ficando ela com o dedilhar da harpa, o piano e a direção dos músicos. No final dos anos 60, mudaram-se para a Califórnia, continuando os seus projetos teatrais. Entre os atores da sua companhia inicial na Califórnia estava Ernie Hudson. deixaram de fazer digressões e Dorothy aceitou entrar como arpista no sistema de gravação de estúdio, com a ajuda do cantor Bill Withers, que a recomendou a Stevie Wonder. Bill apresentou Dorothy a Stevie Wonder, que estava a trabalhar nas sessões de gravação que viriam a ser o álbum Songs in the Key of Life. Tinha escrito um tema que deveria ser um dueto entre ele e um arpista. Wonder tinha pensado em Alice Coltrane, mas ela não estava disponível na altura. A alternativa foi Dorothy Ashby, na faixa If It's Magic. Esta colaboração abriu-lhe as portas do estúdio. O jazz passava por dificuldades no final dos anos 70 e ela gravou com artistas como os Earth, Wind and Fire, o tema All in All, The Emotions, Rick James e The Gap Band. Enfrentou problemas durante a sua carreira, pois ela era uma mulher afro-americana, interpretando um instrumento invulgar numa indústria dominada por homens. Estava em desvantagem. Numa entrevista a William Royal Stokes para o seu livro Living the Jazz Life, Conversations with 40 Musicians About Their Careers in Jazz, publicada em 2000, ela discorreu sobre a sua carreira, destacando essa desigualdade e o desinteresse geral do público pela harpa, ainda por cima com uma mulher negra a tocá-la. 1961 e 1970, Ashby publicou 7 álbuns. Afro-Harping, de 1968, é muitas vezes referido como um ponto de inflexão na sua carreira. Quando a harpista mergulha de forma mais assumida em fusões rítmicas com elementos de música afro-americana e caribenha, explorando grooves, padrões de percussão e um conjunto de tons e timbres que ampliam as possibilidades do instrumento. Afro-Harping não só mostra técnica, velocidade de respiração musical e articulação, mas também curiosidade estética. A ideia de que a harpa pode estar a par com o jazz de época, os blues e os ritmos de origem africana, criando uma fusão de texturas que são simultaneamente ancestrais e contemporâneos. Thank you. Thank you. The Rubaiyat of Dorothy Ashby, de 1970, ela toca harpa, koto e canta, acompanhada por Lenny Druss nas flautas e oboé, Cliff Davis no saxofone alto, Stu Katz no vibrafone, Cash McCall na guitarra, Fred Katz na kalimba, Ed Green no violino e uma orquestra com arranjos e direção de Richard Evans. A 13 de abril de 1986, Ashby faleceu com cancro. A sua morte foi prematura, mas a obra musical está a receber o justo reconhecimento. O seu legado tem influenciado jovens harpistas e músicos interessados na relação entre a harpa e a música jazz. Desafiou convenções e preconceitos, mostrando que o timbre da harpa pode ser tão expressivo e versátil como o de outros instrumentos integrantes do jazz. Ligou o conservadorismo do repertório clássico à audácia improvisadora do jazz moderno. Thank you. Este programa teve locução de Núria Gomes e João Soares Santos, realização de Rita Coutinho. Yon rising moon that looks for us again, how often hereafter will she wax and wane? Drink, for you know. Beneath the couch of earth descend.